Bruno 9070, autorizado a decolar, pista no zero, vento 160 graus, 079. Membro de decolagem 1 na 019070. Informe Delta, informo que em mais um minuto e meio será sua decolagem autorizada. Azul 9070, decolado aos 28. Agora controle Salvador, 120, deixa eu 8. Controle Salvador, 1208 Azul 9070. 423, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Sente, então, chamaram 260, pegando 288 com Recife, Azul 4423. Boa semana. É. Contra Salvador, boa tarde, Azul 9070, decolado, saí da bomba. Azul 9070, contato radar na decolagem, tudo para o nível de voo 100, saí da bomba. Tá para 100, saí da bomba, Azul 9070. Salve, meu, acho que o uniforme Delta autorizado a decolar, pista 17, o vento 150 graus, 08 graus. Torre 6314, contigo da 190, tá pronto para decolar. Puxa, 6314, autorizado a alinhar e manter pista 0. Alinha e mantém 190, 314. Salvador, boa tarde, 3367, ponto espera pronto. 3367, quanto tempo de espera? Acho que o informe Delta está decolado aos 30, chame o controle Salvador, 120, deixa eu 8. Chamaram o controle 108, uma boa. Boa. Boa, papai, o meu Oscar, uniforme Delta. Papa Romeo, S com uniforme Delta, contato radar na decolagem, subavia sai da São Luano para o nível 380. Subindo pela São Luano, 380, Oscar uniforme Delta. Minha 314, autorizado a decolar, pista no zero, vento 160 graus, 079. Vida decolagem, 314. 9070, controle? Prossiga, é o azul 9070, papai. Quem foi da Terra da Rio? Ideal seria a magnética 3700, o azul 9070. Entendi. 9070, autorizado VATAP aguardando barreira. Direto VATAP aguardando barreira, azul 9070. Flávia 314, decolado aos 32, chama controle Salvador 120-298. Olha, 6314, decolando aos 32. 6314, contato radar na decolagem, tudo havia saída MOMO para nível 340. MOMO 340, 314. Autorizado decolagem 0-0-7-9. Preciso. Você dá presente para onde morte lá? Acho que o uniforme dela está autorizado. Grato. Então 3367, decolado aos 35. Chama o controle agora, 120-8. 208, tá, 3367. 3155, chama sempre a Recife na frequência 125, decimal 1 na perna 123, decimal 8. Recife 1251, alternando 123, decimal 3, não se... Controle o Papa Romeu no Vibera do Caruiz, que está 20 milhas de Salvador. A gente está formando a November Cruz, que eu vou separar o na 1510, voando o Ceasa, reporte visual com campo, informa a lista instaladora na 019. Ajuste 1019 e reportará na prova Ceasa, o November Cruz, em 1510. Controle Salvador, boa tarde, até 3367, que colocou a figuração, voa no passo 2300. 3367, contato radar na decolagem, subvia saída São Voando para o nível 360. Subvia São Voando para 360, 3367. Azul 9070, confirma se já vou avisar na rota? Afirma, o Azul 9070. Seguinte, Azul 9070, autorizado direto Barreiras. Direto Barreiras, muito grato, Azul 9070. Controle autoriza 3367 apuração, vou com referência. 367, uma tempestade da saída, número 3. 7, 367. Informe Lima Bravo Romeo para o Tiempo. Matando 085 ou 065? Informe Lima Bravo Romeo, informe que recebo no radar, nível de voo 085. Número azul 9070, solicita nível final 160. 9070 abaixo. Leo, acho que o uniforme Delta, chama o centro Recife na frequência 125, décima 1, na perna 123, décima 8. Controle em 1251, alterna 1238. Nossa, querido Fab Delta, obrigado, uma boa. Atenção, Papo Romeu, acho que o uniforme Delta, chama o centro Recife na frequência 122, décima 35, na perna 123, décima 8. Chamará em 1-2-2, decimal 3-5, alterna 1-2-3-8. 1-2-8, decimal 3-5. Chamará em uniforme Delta, controle? 1-2-8, decimal 3-5, Oscar, chave Delta. Azul 070, autorizado nível final 160. Salve, mantém 160, azul 0070. Chama 6314, chama o centro Recife na frequência 125-45, até 126-85. 2545-2618-5, 6314. Informe Lima Bravo Romeu, agora recebo no radar, nível de voo 070 emitido. Gente, Papo Uniforme Lima Bravo Romeu, informo que não há tráfego do conhecimento do controle a reportar, mantenha-se em condições visuais. Controle o November Oscar Whisky na proa da rotatória visual com campo. Papo Romeu, November Oscar Whisky para ingresso no circuito, chame torre na frequência 118, decimal 95. Chamar a torre em 118, decimal 95, November Oscar Whisky. Corre o Papa Romeu, November Oscar Whisky, na prova da rotatória, visual com o campo. Papa Romeu, November Oscar Whisky, continua a aproximação, reporte no vertical da CEASO. Reportará no vertical da CEASO, November Oscar Whisky. 19070, chame Centro Recife na frequência 125.45, alterna 126.85. Centro Recife, 12545, alterna 12685, azul 9070. Salvador, boa tarde, gol 1120.010, tá pronto. 1120, boa tarde, autorizado em aero decolar no pista no zero, vento 150 graus, 79. Alinhado e decolado na 0120. Gonçalo, cara, vai comprar de Salvador, tanto com a 154, 1-0, no céu, vindo aqui, eu controle. A Patatá, Charlie, Sierra, Romeu, confirme o tipo de comando. Romeu 66, cara. Gente, mantenha-se em condições legais, 1.500 pés. Hoje, em Salvador, 1.019. Autorizado em voar a Seasa, reporte visual com campo. Controle o Salve Romeu, solicita a ingressar no corredor Bonfim até o farol de Lins da Barra. Logo em seguida, corredor Axé até Salvador, autorizado. Patrota Salve Romeu, autorizado ingresso no corredor. Mantenha-se em condições legais. Sérgio Romeu, vai manter em condições visuais, né, na escuta do controle, muito grato. O controle, Salvador, boa tarde, só 3.1.0, nível 1.5.0, momento. 3.1.9.0, SN identificação, deixa de chegada da mais de 1 para o nível 0.5.0, ajuste na 0.9. 0.5.0 no 0.9, eu peço 3.1.0. É o 03, autoridade TAP, tá 3190. Pode estar 3190. Uno 20, o Culos 46, chama o controle 1-20, decimal 8. 1-20-8, boa tarde, igual 1-20. Confirma o vento para 9 Imperas Cristo. Vento 1-50 graus, 8-9. Obrigado. Chega a Pouca para o nível 370. 370 via Pouca, gol 1-20. 170, transfere e mantém 170. Fechamento 210, a sua identificação, deixa eu ver se chega até o BMAT1 para nível 060, ajuste no 019. 060, identificou o BMAT1, 62, 10. Chanel 210, autorizado direto TAP. Direto TAP, pro Chanel 6210, descendo até o 0620. Passada para Charles Serrão, meu controle. Mais coisa, Charles Serrão, meu. Multicódigo para 0155. Para 155, Charles Serrão, meu. Força, controle Salvador, boa noite, 69. Boa noite, 69, e adicione identificação. Dessa vez chegada Bonfre para o nível de voo 080, ajuste no 019. 019, Bonfre descendo para o 080, acionar a identificação. Charles Serra, meu confirmo, mantendo 100 pés. Negativo, estou a 900 pés, um momento. Charles Serra, meu desço para 500 pés, o ajuste no 019, reporte no Coral da Barra. Charles Serra, meu desço para 500 pés, reportar no Coral da Barra, muito obrigado. 190, desço para 200 pés, o ajuste no 019, autorizado eletrocutor da pista no 0, reporte estabilizado. Uniforme Lima, Bravo Romeu, confirma a atitude que mantém? Firme nível que mantém? quê? Confirme o nível que está mantendo. Ah, 065 agora, confere. Recebo o radar 3.800. Roma 019, reporte para a descida da Tarn Form Lima Bravo Romeu. Bravo Romeu, autorizado descida até 4 mil pés, após a critério, mantém-se em condições visuais. Tarn Form Lima Bravo Romeu, na atraso de conhecimento do controle, reportar, frequência livre. Amador, boa tarde, são 3294, passando o 170 para 150, informação Quebec. A 3294, sai identificação, essa via chegada a PMED 1 para o nível 070 e a gente na 019. 070, como 019, podemos lá, a Estácio ou Duna, sabe? A 3294, mantém a terceira chegada, número 4 na aproximação. Fechando a 6210, autorizado descida para 3 mil pés, com o ajuste 1019. Desce para 3 mil pés, ajustado no 019. Chanelo 6210. Bu 1869, desce para 4 mil pés, com o ajuste no 019. Fila 19, 4 mil pés, 10, 1869, levou. Tango Índia, atualizado, se não me engano, chama táxi, informe clareza 2. Para Salvador, papapá, Charles Serra Romeu, efetuando um sobrevoo na região da Barra. Tente, papapá, Charles Serra Romeu, reporte para regresso para Salvador. Charles Serra Romeu, reporte para regresso. Localizador, montar 3190. 3190, complete a aproximação, chame torre na frequência 118.95. 2290, desce para 2000 pés, hoje na 019, autorizado leste sul da pista na 0, reposto utilizado. Gente, vai descer para 2000 pés, ajustado na 019, reportará estabilizado mais sul, chame 6209. 10-62-1-0 190, avistado, utilizado pouso na pista 1-0, vento 1-60 graus, 7-9. Autorizado pouso 1-0, tá 3. Então, índio autorizado, táxi reporte para ingresso na pista 1-7. Para 7 mil pés, tá? 3, 2, 4. A 3294, autorizado CBTN, 22050. 050, 3, 2, 4. Papa Pé, Sérgio Romeu, quem se aporte no Través do Sul? Uma 869, desço para 2910, com ajuste 1019, autorizado a LS X-Ray da pista 1-0, reporte estabilizado. 2000 pés e LS X-Ray da pista 1-0 está autorizado, vai reportar estabilizado. 1019 altímetro, gol 1869. Olá, Patrícia Serra Meu, confirme a localização. Então, Índia, autorizado a decolagem da pista no 7, mantenha proa até 2000 pés após decolagem e após 2000 inicia curva pela esquerda na subida Momo, autorizado a decolagem, vento a 1,50 graus, menos de nós. (3190, solo 02, 1219, agora com solo. 2190 estabilizado? Estabilizado, Marcos Freire, Chanel 6210 com pista de aproximação, time TR na frequência 198, decimal 95. 295, Chanel 6210. Controle 3894, poderia liberar a restrição de 5 mil intactos, senhora? Descer direto para 3 mil? Tá, 3894, cancela as restrições de altitude na posição TAP. Obrigado, descendo direto para 3 mil, senhora, 3894. Então, o índio decola 203, mantendo a prova 2 mil, chama o controle 120, decima 8. Beleza. Novembro, autorizado ingresso, aposta no cabeceiro no 7, alinhado e pronto. Tato radar na decolagem, mantenha a proa até 2 mil pés, após curva esquerda, direto Momo, e subida para o nível de 0080. Temos essa cozinha, após curva esquerda na saída Momo, para o 080, essa loja. 0, passou o 5 para 7, Celer 6210, autorizado pouso na pista no zero, vento de 150 graus, 7 nós. Tem um belo momento no travês da Pituba. Gente, reporte no travês de Pituba. Tem um belo reportar no travês de Pituba. Junto 94, reduz o 7 para 1,90 mais. Vai ser de tráfego de posição de 1 hora, 1,3 milhas, rumo sudeste, Bravo 738, passando 3 mil pés de descida para 2 mil pés, com 1,80 de redução. Gente, reduzindo Charles Pierre Romeu, sempre cheque no transponder, não recebo no radar. Mantenha 510, para Nelson Circuito, chame por na frequência 1 do sinal 95. Charles Pierre Romeu, chamará 118-95 Torre, muito grato, até o retorno. Atingiu 3.132. A 3894, desce para 2000 pés, autorizada a eletrofeira, pista no zero, repete estabilizado. 2, autorizado, X-ray, pista no zero, 3894. Estabilizado, gol 1869. Gol 1869, contrato de aproximação, chame na frequência 1,8, decimal 95. 1895, obrigado, Felipe, até depois. 6210, Ocean, Celso 06, direito 1219. 219, até daqui a pouco, Chanel 6209. Charme Serra Romeu, reporte visual com Boeing da Gol Nacional 10. Charme Serra Romeu, reportará com visual com Boeing. Gente, informa o tráfego decolando da pista 10, prosseguindo no corredor Echeva, mantenha 1 no meu pés, mantenha aqui 500 pés e fique atento ao tráfego. Charme Serra Romeu, cara, atento ao tráfego. Passando em dia a terra. Qual é a qualidade? 1869, continua a aproximação, informa o tráfego pulando na pista auxiliar, aguarde autorização de pouso, o vento é de 1,50 graus, 7 nós. Guardando autorização de pouso, gol 1869, prossiga. Para 27, aproximação, repete estabilizado. Reduzindo, 3294. Gente, aguarde para prosseguir final 45. Atenção, dando aguarde. Número 8, 69, já seguindo 50 graus, 7 nós, autorizado pouso na pista no zero. Pouso, pista no zero, gol 9, 69. Romeu, autorizado direto, pátio 5, corrigindo. Só confirmando, na verdade, pátio 5? Afirmativo, senhora, pátio 5, BTA, sem interferência na 1 no zero. Autorizado direto, pátio 5, suporte na final do pátio, ajuste no zero no 9. Muito grato, tchau, senhora, bem informarão, solo controlado. Eco Zulu November, decolou 08, informa o helicóptero 500 pés, prosseguindo para o pátio 5. Não vai interferir, cruzou direito no corredor, achei, estilo controle em 1208. 208 com controle, está visual com o helicóptero Eco Zulu November. 1869, informa que direito temos um helicóptero 500 pés, o mesmo a prosseguir para o pátio auxiliar, não vai interferir com o posto. Paciente, não estou visual, gol 1809. Salvador, boa tarde, está 3294, está precisado, X-ray 1-0. 3290, continua a aproximação, aguardando a pista livre, está corrigindo o plano 3294. Aguardando 3294. Direto, mas o novembro está em emissão 30. Então, é tudo mais, qual foi o seu lugar para o destino? Senhorita, apresenta 318. Ela Tango Cruz November, mantenhando meu país e corredora C aguardando a transmissão direta de China e subida. Afirmativo, né? Escuta, mantendo meu país, corredora C, Cruz November. Distrito 94, está para informação, temos um helicóptero aqui em distância, pousando no pátio próximo à pista auxiliar, não vou interferir com seu pouso, apenas aguardando o Felipe. 1869. 1869, solo foi 09, direito no 219. 219, obrigado, direito, 189. A gente confirma o estimado de pouso? Estimado de pouso, apenas 2130. Copiado, 2130. Dezoito, 94, utilizando pouso, vento no 50 graus, 79. Utilizando pouso, 10, tá 3294. Tema 89, a sua identificação, autorizado voar ETAP, descida para o nível de voo 050 e a justificadora na 09. Autorizado direto a pro da posição ETAP, descendo para o nível 050, o ajuste posteriormente vai ser 10, 19, o voo 9189. Sim. Escuta, senhorita, prossiga, não aguenta. Tem uma razão que eu poderia entregar lá? 600 aí. Batango, escutando o índio, confirma a razão que eu poderia ficar entregando? Não, não tem mais tempo, só já falei. Salve, salve, 01, frequência livre. É, Cotonou November. Oi, Cotonou November, autorizado direto de China, ainda mantendo o nome do país. E o país, manda direto, é Cotonou November. Salvador, boa tarde, Mono 645. Mono 645, a sua identificação da sua vestida da bolsa para o nível 060 e existe na 09. Descendo pro 060 via ajuste no 09, vou me abaixar. São 3394, solo foi o 10, direito no 201. 281 a gente, solo, fazendo 0, 1, 2, 1, decimal 9, o solo, então 3, 8, 9, 4. 3, 9, obrigado. 1, 0, 5. Atualizado, acendemos 1, 0, 5, Eco 2, 9, 10. Então, agora que eu vou na onda, qual foi o meu chamado de pouso? 2120, Eco 2 November. Teado 2120. Tango Eco Tango Índia Quadrilha? Eu vou ter ação, vir na proa 330, o seu limite é até 60 milhas de Salvador. Proa 360, limitado 60 milhas de Salvador. Proa 330. Proa 330. Ave 189, controlada de restrições de altitude na posição 4, dois para 2 no pé, com a vítima 019, autorizada a desce toda a pistola 0, repórter estabilizado. Ok, desce direto para 2 no pé, controlada a restrição 4, do nível 50, 19, autorizada a desce, pode estabilizar, voo na zona 19. Voo 1645, 2 para 4 no pé, com a vítima 019. Azul 6909, utilizado em área de colar no pisto no zero, vento 150 graus, 7 no fio. Livre de colar, pisto no zero, 6909, Tango Eco Zulu 90 para informação, tráfego 3 horas, 10 milhas, rumo Nordeste, passou no nível de voo 0M para o 080, tráfego PA34, prossegue também para Irecê, estima pouso 2130, tráfego do Tango Eco Tango Índia. Tango Eco Tango Índia para informação, tráfego 9 horas, 11 milhas, mesmo rumo, mesmo destino, passando o nível de voo 050 para o 105, PA31, tráfego de Papatango Eco Zulu November, seguindo também para Irecê, pouso estimado 2120. Tango Índia somente com informação, tráfego do Papatango Eco Zulu November é um transporte de inferno. Zulu 9, decolou Zulu 9, chama o controle 120, decina 8, bom voo. Voo 208, assume a 909, recomendo uma farinha aí. Controle Azul 6909, tampo 1, mínimo 0300. Azul 6909, contato radar na decolagem, subo para nível de voo 3400. após 2 mil pés, vai direto Leda, pés de Leda, morte 1. Após 2 mil pés, direto Leda, depois direto morte 1, 4-5, canceladas restrições em pelo, desço para 2 mil pés, ficho no 099, autorizado a final do procedimento ILSFT, reporte estabilizado. E para 2 mil direto, voo 646, informa a estabilizar o ILSFT. Ano 43, a cena identificação, desça para 4 mil pés via chegada BOF, ajuste no 019. N19, 4 mil BOF, ou chame, ano 43. Prossiga para o provedor. Passando Eco Tango Índia, plano instrumento cancelado aos 2022. Fui manter nível de voo 085 em condições visuais. Mantém ainda pro 330 em condições visuais o Eco Tango Índia. Já foi informado anteriormente, já passa nível de voo 075. Em caso de falha de comunicações, ao se afastar 60 milhas de Salvador, está autorizado a assumir na proa de Irecê, mantendo a proa 330 em condições visuais. Estabilizado, LS, questão 0. Voo 9189, completa a final do procedimento ILS Rei, pistão 0 de Salvador, torre 118, decimal 95. Torre 118, decimal 95, voo 9189, LS. Torre Salvador, boa tarde, jogou 9189, LS, questão 0. Júlio 89, boa tarde, utilizado pouso na pista 0, vento no 0 grau, 7 nós. Utilizado pouso na 1-0, voa na 0, 8 nós. Completar o ILS-X-Ray? Atenção, tem, autorizado, voa no 645. Muito obrigado, tem, quatro. Tango Eco Tango Índia, 43 milhas, noroeste do VR de Salvador, está autorizado para assumir navegação na proa de Irecê ou seguir pela rota a critério, já que segue em condições visuais. Estabilizou o ingresso, voo 645. Voo 645, completa o final do procedimento ILS XY0 de Salvador. Chama a torre no 8, decimal 95. Voo 95, muito obrigado, boa tarde. 645. Tá. Salvador, muito boa tarde, voo 645. Voo 1645, boa tarde, continua prestando atenção, Orlando Felipe. Orlando Felipe.